vem que está chegando o Natal. Tivemos mais próximos que isto não dá, sim senhora. Hoje, sábado 23 de dezembro, já 9:11 da manhã, estou cá, sim senhora, em vossa companhia para esta última antes do Natal. Tudo bom para vocês? Uma agradável manhã em minha companhia, tudo de bom. E vamos a isto, vamos à música, vamos à boa disposição e à boa companhia. Podem, sim senhora, interagir com este programa e, por que não, telefonar ao 02-38-43-48-00, por cá passar, por que não, os chocolatinhos estão cá, podem cá passar um momento connosco, dar, por que não, seria o momento de visitar os estúdios da rádio nesta manhã de sábado. Eu bem sei, que vocês andam todos atarefados, aquela prendinha que ainda não foi comprada, as compras e tudo isso, mas um momento de vir cá salvar a nossa rádio, porque não? Ei. E comprar a última prendinha, nunca sabe. Vocês talvez falte uma prenda debaixo do pinheirinho e talvez possa ser esta. Pode ser, sim senhora, não se esqueçam. Tudo bom para vocês então e vamos dar então início a este programa Portugal no Coração, em vossa companhia, hoje de manhã, um tempinho assim cinzento, mas até por acaso está bem agradável, nada de frio, então dá para sair de casa e dar uma voltinha. Um beijinho muito especial então para vocês todos e vamos a isto, à música. Estamos cá para isso. Só um homem alucinado, é meu namorado, sou cowboy português. Quero um beijo teu. Não sou maluco, não.

une que aquilo que nos separa. Era o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara muito mais. Em teu coração, mas quem ama acredita, não dá nem divide a sua paixão. Tu dizes que me queres, e porque fazes assim, deixas outra boca beijar tua boca que eu quero para mim. Eu tenho ciúme até do perfume da tua roupa. Fico em casa a pensar, a te imaginar com outra pessoa. Quando chegas tarde, não durmo sozinho e rolo na cama. Mas a tristeza passa quando tu me abraças. Mas a tristeza passa quando tu me abraças e dizes que me amas. Tu me dizes que me queres e eu fico tão feliz. Não sei se é mentira, só sei que acredito em tudo que dizes. Eu tenho ciúme até do perfume da tua roupa. Fico em casa a pensar, a te imaginar com outra pessoa. Chegas tarde, não durmo sozinho e rolo na cama. Mas a tristeza passa quando tu me abraças e dizes que me amas. Mas a tristeza passa quando tu me abraças e dizes que me amas. Mas a tristeza passa quando tu me abraças e dizes c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Coitados dos corações que por diversas razões têm que estar separados. E a noite de Natal não vão passar afinal com seus filhinhos amados. Uns porque vão trabalhar ou como eu vão cantar, outros que estão divididos. Casais que já não se dão têm que dizer que não ao ouvir este pedido. Passa comigo o Natal, meu filho não pode ser, por favor. Pá, passa comigo o Natal? Quantos pedidos destes já? Espero que não. Porque quando há este pedido, que seja um pedido que tenha uma resposta positiva, não é assim? Et oui, ce matin, je ne suis pas toute seule, car nous sommes dans l'époque de Noël, cette époque un petit peu magique. Et ben, le cadeau de Noël pour Radio Arc-en-Ciel, c'est une nouvelle émission. Qui est prête. Bonjour Mathis. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Et oui, l'émission est prête, la formation se termine aujourd'hui, donc ça c'est un cadeau pour Radio Arc-en-Ciel. Oui. Tout à fait, notre radio mérite ça et effectivement Mathis et Lola seront prêts à partir de mercredi prochain. Parle-nous-en un petit peu plus. Bah, on se retrouvera du coup, comme tu l'as dit, mercredi prochain de 16h à 18h pour notre émission avec vous. Où chaque semaine, on vous fera un petit sondage sur nos réseaux que on va vous annoncer. Vous pourrez nous suivre, vous pourrez savoir quel sera nos thèmes de la semaine. Et on fera notre émission avec un thème où ce sera toutes ces musiques-là. Et chaque semaine, un différent thème. Voilà, donc musique totalement différente. La jeunesse arrive parmi nous et qu'est-ce que ça fait du bien. Merci à vous deux, merci d'être là et de t'avoir rendu disponible. Parce qu'effectivement, c'est important. Effectivement, c'est important d'être bénévole dans une association et en plus être bénévole à double sens parce qu'effectivement, tu seras bénévole en tant que dans nos spectacles, événements. Et autres, mais aussi un bénévole super intéressant parce que finalement tu vas animer ta propre émission. C'est encore mieux. Très bien. Alors, c'était pas gagné d'avance, hein. C'était pas tout facile au départ. Hein. Ah non, pas du tout. Je pensais pas être capable, c'est ça. Voilà. Comme quoi, on est capable. Et bien sûr, je vous invite à faire comme Mathis et Lola et de venir effectivement faire agrandir cette famille de Radio Arc-en-Ciel. On est tous capables. Effectivement, quand on arrive ici, c'est une grosse bête. Il y a plein de boutons, il y a plein de trucs. Et puis finalement, c'est faisable. C'est faisable. Mathis, en peu de temps, finalement, s'est rendu apte à être autonome. Et c'est ça qui est important. Et donc, on lance ici l'appel ce matin. Pourquoi pas ne pas devenir un animateur de Radio Arc-en-Ciel comme beaucoup d'autres l'ont fait, un animateur bénévole et ça fait du bien, ça aère notre tête, ça fait du bien à tout, sincèrement. Et oui, on ne danse pas, on fait pas de sport, mais qu'est-ce qu'on est bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc cette nouvelle émission qui va démarrer donc pendant les vacances, donc mercredi prochain, mercredi 27. Oui, tout à fait, mercredi 27. De 16h à 18h. De 16h à 18h, n'hésitez pas donc à vous connecter, comme toutes les autres émissions d'ailleurs. Mais pour cette petite nouvelle, on va leur rendre un hommage bien comme il faut, comme on sait faire à Radio Arc-en-Ciel. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à les écouter. Bon Mathis, ce matin, spécial Noël. Donc nous sommes avec nos jolis beaux... Pulls de Noël. Tout à fait. Alors on a suivi le dress code et on est là en mode lutin ce matin. On a emmené nos petits chocolats pour vous, donc n'hésitez pas à passer nous voir ou demander vos musiques, n'est-ce oui, pas à nous appeler. Vous pouvez nous appeler. Alors, est-ce que tu as déjà le numéro en tête? Alors oui, je le connais par cœur. 02 38 43 48 00. Super. Et on va continuer. Et justement, comme j'ai un petit peu parlé sur cette jolie musique, on continue avec un petit de Natal et vários artistes, Agatha, Luís Manuel, Bruno de Melo et Tony Carreira. Estão divididos, casais que já não se dão, têm que dizer que não ao ouvir este pedido. Passa comigo Natal, meu filho não pode ser. Não vou poder estar contigo. Passa comigo, Natal. Meu filho, tens que aceitar. Só esta noite e mais nada. Se eu pudesse. toada de esperança. Haver famílias assim, sem poder dizer que sim ao pedido das crianças. Passa comigo, Natal. Meu filho não pode ser. Por favor, fica comigo. E não tens que entender. Eu sei que pensas em mim, mas a vida quis assim. Não vou poder estar contigo. Passa comigo, Natal. Meu filho, tens que aceitar. Dans la bonne humeur, dans la bonne musique, está tudo bem desse lado? Está mesmo, eu sei, vocês andam todos para aí atarefados, mas nós estamos cá para vos acompanhar, sim senhora. Vamos a isto, vamos à música e une nouvelle musique qui nous a été demandé, un grog de Loretta, pour Nico, Manuela et Alessio, une jolie musique qui nous a été demandée ce matin. Alors moi je connaissais pas du tout, merci les enfants de faire connaître de temps en temps. Et oui, oui, oui, oui, oui, on en a besoin, et oui, musique. Me baby too much, brinca com nós e caçafa. Santa baby cachaça, dentro de cachaça, com xixa da base fumaça. Que esquece problemas quem passa, deixa problemas na caça. Fica tá trabalho na pesca, manha peixe de a cada cabeça. De garrafa espalhado na mesa, minha roupa já está de cabeça. De pequena tão quente, mas alguém está quente, da guerra da chuma lhe fresca. Eu faço o tempo a tão verde na mesa de dezembro, trazer uma vestida de festa. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Manuel. Hoje me rana sabura, sabe uma festa é pra dura. Rapica, batuco de manche, checa os dos dela, mas sem penissura. Big Lô cultura de fama está bom. No cama, no ritmo, dentro de som. Cheio de força, de nós e oração. Filhos de crioulo, nova geração. Homem bonito é nós que tem. Mulher bonita é nós que tem. Braca de fraca tem mais ninguém. Se buta, aguenta o bode tem. Na fume, baby, mas sem problema. Mais um torres, mas sou naquela. Manda benção, mais um pastel. Batiza corpo com cerveja estrela. E tem pote, tem droga, cerveja, caipirinha, tem sucrinho, pastel, torres, mano, tem tudo. Tudo riba de chá de mim grita sabura, que aqui também direto cultura. Bota do fogo pra sanguinha pura, põe na lume de que burrostura. O cheirão que é machin de bem, cabelo verde o menos que tem. Se tem bofi, bofi, manda bem, cachupa na lenha menos que tem. Mal criado na história, peixe fresco também não tem. Uma guitarra, terra, natura, alguém. Vive, sabe, se mano crê. Vive, sabe, se mano crê. Vive, sabe, se mano crê. Vive, sabe, se mano crê. Tempo e força pra botar né. Toma um, toma, toma dois. Não dois. Toma três. Toma, toma quatro. Não dois. Toma um, toma, toma dois. Não dois. Toma três. Toma, toma quatro. E tem pote, tem droga, cerveja, caipirinha. Très joli son. Merci beaucoup. Um grog, Loretta Black. Música e muito mais. Música desta vez vamos ficar com Miguel Azevedo, pé no acelerador. Vous de l'autre côté, querem faire vos petites courses doucement, hein? On fait pas pareil, hein? Pas no pé no acelerador, hein? Por favor, põe no pé no acelerador. Se bater, não faz mal. Vai a malta para o hospital. Braço em cima. Direita. Direita, esquerda, bora! Seu chofer, por favor, ponha o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta para o hospital. Braço, cintura, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, fica! Yeah. Yeah. E agora dois para cima. Pra cima, pra cima, pra cima. Vai! Seu chofer, por favor, ponha o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta pro hospital. Pra cima, em cima, bobinhas. Solta, solta, solta, solta, solta. Solta, solta, solta, solta, solta. Seu chofer, por favor, põe o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta pro hospital. Põe o pé pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta para o hospital. Ei, íamos indo para o hospital também. Vimos então de ouvir Miguel Azevedo com Põe o Pé no Acelerador. De seguida vamos ficar na voz de Nuno Ribeiro Calema e Marisa ou Maria Joana. Vamos lá, música. Vim do norte direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vão aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás aqui. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar. No meu peito a chamar. Musique, tout de suite on va écouter Broa de Mel, Passear Contigo, une musique qui nous a été demandée pour Eva. Eva qui nous écoute tous les jours malgré qu'elle ne parle pas du tout portugais mais qu'elle adore travailler au son de la musique portugaise. Eva, Eva c'est pour toi, un bon courage et puis bonne journée de travail au son de la bonne musique portugaise. Broa de Mel, Passear Contigo. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, j'espère que c'était cela, Eva. En tout cas, on a bien trouvé. Et puis c'est, oui, ça fait du bien d'entendre de la belle musique. Monsieur Matisse, on continue et on s'était dit que de temps en temps, on se dirait des petits mots parce qu'effectivement, c'est pas évident et c'est pas évident pour les jeunes de parler en portugais et qu'on se doit de vous corriger, on se doit de vous aider à apprendre à parler portugais. Dis-moi. Tout à fait. Alors, y a-t-il une musique, qu'est-ce qui te ferait plaisir et qu'est-ce qu'on pourrait écouter ce matin de manière à pouvoir améliorer le portugais? Alors, pour améliorer, je ne sais pas, mais une musique, oui, j'ai des idées. Plein de musique. Et tu arrives à dire les titres, tu arrives à te familiariser avec le vocabulaire, ça va? Alors, j'arrive très bien à comprendre les portugais. Mais m'expliquer, c'est très compliqué. Alors, ça ne va pas toujours de pair, mais petit à petit, tu arriveras. Oui. Sûrement. Dis-moi, Mathis, est-ce que tu as fait ta lettre au Père Noël? Est-ce que tu penses avoir été sage? Moi, je pense que j'ai été très, très sage cette année. Très sage. Les bonnes notes. Oh, super. Bien travaillé, écouter nos papas et nos mamans. J'espère que tous les enfants les ont fait. Bon, je vais essayer d'appeler maman tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'elle validera, mais bon. Après, la vie de papa et maman n'est pas toujours le même que celui de l'enfant. Ah, c'est sûr, mais... Très bien. Donc, sage, et puis on attend avec impatience ce 24 à minuit ou 25 au matin. Pour toi, chez toi, on ouvre les cadeaux le 24 au soir. À minuit, bien sûr, après minuit, parce qu'il faut que Père Noël soit passé, ou le 25 au matin au petit déjeuner. Alors moi, vu que j'ai une famille recomposée, c'est très compliqué, mais... Oh, c'est bien ça, parce que t'as double cadeau en plus. Oh. Oui, c'est vrai, c'est un avantage. Mais on le fait du coup le 24, quand le Père Noël est passé, du coup le 25 minuit, et on rouvre encore des cadeaux le 25, le matin et l'après-midi. Très bien, et ben oui. Mais c'est vrai que c'est, il y a des traditions qui se gardent, qui se maintiennent, et c'est important. C'est ce que je disais aussi à mon collègue quand je l'ai eu la semaine dernière. Nous c'est pareil, on fait à minuit, on n'ouvre pas à n'importe quel moment. On essaie de garder les traditions pour que les traditions se maintiennent et qu'on fasse perdurer cela chez nos jeunes, pour qu'un jour plus tard ils puissent faire la même chose à leurs enfants. Et effectivement, c'est à minuit. Alors quand il fait beau, on va à la messe de minuit à la cathédrale. Et au retour, ben, le Père Noël Il est passé. En général, il est gourmand, il grignote des choses, des chocolats, il boit son verre de lait. On laisse aussi des petites carottes pour les reines. Et puis, j'avoue sincèrement que c'est un moment féerique, parce qu'après, c'est, tout le monde doit ouvrir ses cadeaux. Et tout c'est des moments importants. C'est agréable, les traditions de Noël. Tout à fait. C'est ce que j'expliquais à une petite jeune collègue de travail que j'ai qui dit « Oh, c'est nul, Noël ». Je dis « Oui, mais c'est à nous, parents, et puis vous, plus tard, les jeunes, de créer la magie de Noël se crée, se maintient et s'alimente. Si aujourd'hui, on ne fait pas en sorte que cette magie de Noël existe, elle pourra jamais exister chez vous, donc c'est à nous d'apporter les odeurs des bons gâteaux qu'on fait maison, des bons plats, plein de chocolat, des moments en famille. Tout à fait, la maison illuminée, ne serait-ce que quelques lupiottes un peu partout, et ça fait cette magie de Noël un peu, oui, un petit peu à l'eau de rose, comme on voit dans certains films américains, des films de Noël, avoir son plaid. Nous aussi on est décorés, vous pouvez nous voir. Tout à fait. Ah oui, on a joué le jeu, on est là et on est à l'effigie de Noël ce matin. Tout à fait, des lumières, des paillettes. Ah, d'ailleurs, on va faire notre photo, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Allez, c'est parti. Musique, et on va rester... Il y a une musique que moi j'aime bien, je trouve qu'elle est super sympa. Ce sont nos confrères d'une grande radio au Portugal, et c'est O Natal Certo, c'est une très très belle musique, une parodie qu'ils ont créée. Peut-être que nous, un jour, Radio Arc-en-Ciel pourra réunir tous ces animateurs et faire aussi une parodie, pourquoi pas, hein? Qui sait? Ça serait bien. Hein? Nos sapatos. Desde que eu passe a noitinha a dar-te um beijo, eu queria dar-te um presentinho. Faço tudo para te ver sorrir. Encontrei réplicas originais. Comprei-te umas cuecas brancas da Calvin Klein. Tu és a estrela deste meu dinheiro lindo. E à nossa mesa mais um é sempre bem-vindo. Há muita coisa que não volta mais. Para onde foram os meus abdominais? Boa noite. Engordaram todos. Oh! Oi, olé, oi, olé. E minha filha ainda mora aqui, criou uma casa linda. Vai ter de vender o rim. Ai, ai, ai. Oi, olé, oi, olé. Quem casa ninguém bate bem. Oi, olé, oi, olé. Agora vamos até Belém. Maria e José estão mais além. Maria e José. Maria e José. Não inventaram o autocarro, montão no burro ou vão a pé. Maria e José, espia, nasceu o bebê. Quando é que chegam os reis magos? Pergunta ao 7GPT. Maria, nós estamos à porta e temos um presente. Queremos dar-te a resposta para o que barulho. Natal, alguém me grita. Olê, olê, olê, olê. Ai, o Natal sabe tão bem. Olê, olê, olê, olê. És o brinde do meu povo rei. Feliz ajudar a arrumar. Ah, ah, ah, ah, ah. Vamos sair, vamos beber e celebrar. Ah, ah, ah, ah, ah. Vamos beber e festejar. teus olhos me olham sem pudor. Se estamos sós, tudo fica melhor. Celebrar é o que nós vamos celebrar. Vamos celebrar a música, vamos celebrar muitas boas coisas este fim de semana, desde já celebrar Natal. Vamos continuar na boa e excelente música portuguesa, na boa disposição, que é o que aqui estamos a dar. E, por que não, vocês do outro lado, que nos queiram dar aqui uma mensagenzinha, como é que se passa o vosso Natal, quais são as tradições e tudo isso, gostamos de saber. E podem então participar neste programa e, por que não, dar as boas festas às vossas famílias, desejar um bom Natal e aqueles que estão a nos ouvir do outro lado, força! Música, e desta vez os Delfins, do Império Show, Estupa. Jamais o deves revelar. Já a minha avó dizia: devemos ouvir e calar. Mas vou falar, porque a mim ninguém me cala. Seja senhor do que pensa, mas escravo do que fala. É como saber o bom. Digam pá, digam pá. És tu pá, és tu pá. É no vinho que nasceu da cepa torta, quem já não perdeu o tino e também ligou a porta. Mas com a idade, ao beber toma cautela, não faz entrar pela porta e sair pela janela. Conhecimento sobre a vida, sabedoria conhecida, experiência a partilhar. Tirar as mãos e verdade dos mais velhos da mocidade, com a cultura popular. Opa, opa! Quem é o pá? Quem é o pá? És tu pá, és tu pá. Opa, opa! Quem é o pá? Quem é o pá? És tu pá, és tu pá. Et nous avions quelqu'un en ligne, mais je ne sais pas si ça a marché. Allô, allô? Oui, allô? Oui, ça a marché, super. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors bonjour Mathis, bonjour Christine. Bonjour. Bon, je pense que Mathis a reconnu ma voix. Oui, ma vie. Ah, bah voilà. Bonjour. Et oui. Et puis, il ne faut pas avoir le trac quand on parle à la radio. Nous sommes des gens comme à la maison. On fait comme à la maison. On papote entre nous. Il n'y a personne de l'autre côté. Et on se dit juste des belles choses. Il n'y a personne de l'autre côté, vous croyez? En fait, il n'y a personne. En tout cas, merci mamie d'avoir appelé. Merci la mamie de Mathis d'avoir appelé. Il y a un petit message à nous donner. Alors, Noël, c'est prêt? Ça se prépare. Ça se prépare. Vu que c'est pas chez moi cette année. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal aussi d'arriver à mettre les pieds sous la table. Voilà. Bon, par contre, Mathis, il sait que ça sera le 29. Normalement, je pense que ça doit être ici à la maison. Ah, c'est comme chez nous. C'est plusieurs Noëls, c'est bien ça. Hein? Voilà. Ah, quand il faut, c'est comme ça. Bon, mais c'est bien aussi. Voilà, la vie fait que. Voilà, moi aussi, pareil, j'ai ma fille qui est loin et nous, ça sera, voilà, le Noël avec ma fille, ça sera le 29. C'est pareil. Ouais. Voilà. C'est. Ouais. Faut s'adapter à la vie et se dire, voilà, ça fait aussi. C'est important. C'est important de se retrouver différemment, mais voilà, c'est des Noëls, c'est pas un jour. Et puis on dit souvent que Noël soit toute l'année, mais qu'on puisse le fêter convenablement avec ce qu'on aime. Avec toute la famille, c'est ça qui m'importe. Comme tout on dit, fait. Le plus beau cadeau, c'est d'avoir mes enfants, mes petits-enfants et mes belles-filles avec moi pour passer Noël, que ce soit le 24 ou le 25 ou pratiquement au premier de l'an. Voilà, moi, c'est ça. Tout à fait. Et bien justement, laissez-nous votre petit message de Noël pour tous ceux que vous aimez. Alors d'abord, je voudrais remercier Radio Arc-en-Ciel pour qu'on puisse s'exprimer et faire des dédicaces pour nos amis, nos familles et tout cela. Donc merci à vous. Et je souhaite un joyeux Noël à Mathis, merci, ainsi mamie. Qu'à sa petite famille, puisqu'il n'est pas avec moi. À vous Christine, ainsi qu'à tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous les gens qui se retrouvent tout seuls, malheureusement, et que ça ne devrait pas exister. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, merci pour votre message. Et puis bon Noël, un joyeux Noël à vous aussi et tout plein de belles choses pour vous et votre famille. Merci, à vous également. Merci beaucoup. M'écoutez. Bonne journée. Également, merci. Et bonne fête. Oui, merci. Bisous, Mathis. Bisous. E o perfume, a castanha já paira no ar. Lá tudo bem, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. Minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria, que me faz querer ficar.

continue avec une musique de Noël français. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a pu passer en espagnol, en portugais, en français. Et puis n'hésitez pas, si vous en connaissez dans d'autres langues, peut-être qu'on ne connaît pas assez, dites-nous quelle serait cette belle musique française que vous aimeriez. Tout à fait, des musiques traditionnelles de Noël. Tout à fait. Sur le long chemin de neige blanche, monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, siffle dans les branches, il songe la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent d'hiver qui s'en va la sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et pas d'année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux mille bougies qu'on chante vers le ciel les clochettes de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Aux vieux enfants le souvenir d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Et dans chaque maison il fait un air de fête. Partout la table est prête et on entend la belle chanson. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an. Que o Senhor me deu. Estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonada de verdade. E este alguém não se apaixonou por mim. Peito. Mas te amar do jeito que te amo é meu direito. O destino foi quem te trouxe para mim. Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonada de verdade. E este alguém não se apaixonou por mim. Apaixonada de verdade. E esse alguém não se apaixonou por mim. Me apaixonei por ti e você nem percebeu. Quando quis desabafar, conversei com Deus. Quem dança faz o chão tremer. Quem não dança vai ter que encostar. Se não sabes vais aprender. Não aprendes vais ter que dançar. Na dança do Bulawé. Na dança do Bulawé. Zuko louco manaquete. Mas não sei se tu vais aguentar. Zuko louco com manaquete. Sei que hoje vais ter que dançar. Na dança do Bulawé. Na dança do Bulawé. Patinhos que não sabem nem nadar ficaram na pista a dançar o Bulawé. É só Bulawé, respira Bulawé. É só Bulawé, Bulawé. Vem dançar o Bulawé. Vem dançar, chérie, ma chérie. Regardez, pourquoi ma chérie. Faz o chão tremer. Quem não dança vai ter que encostar. Se não sabes faz aprender. Não aprendes vais ter que dançar. Na dança do Bulawé. Bulawé. Na dança do Bulawé. Bulawé. Zuko louco manaquete. Mas não sei se tu vais aguentar. Zuko louco com manaquete. Sei que hoje vais ter que dançar. Na dança do Bulawé. Bulawé. Na dança do Bulawé. Os patinhos que não sabem bem nadar ficaram na pista a dançar o Bulawé. É só Bulawé, respira Bulawé. É só Bulawé, Bulawé. Vem dançar o Bulawé. Quer dançar, chérie, ma chérie. Regardez. Ma solo, che lo toga me la chieda, ciò che ma solo, che lo toga me la chieda, ciò che ma solo, che lo toga me la chieda, ciò che ma solo. Ae, Bulawé chegou, ae, con le vie franca con no. Ae, Bulawé chegou, con le vie. Ma solo, que los pobres me la quieto, yo que más solo. Que los pobres me la quieto, yo que más solo. Que los pobres me la quieto, yo que más solo. Yo que más solo, porque los pobres me la quita. Yo que más solo, porque los pobres me la quita. Yo que más solo, porque los pobres me la quita. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et nous avons une dédicace sur cette musique, c'est de la part de Jérôme pour sa maman, pour moi-même, pour toi Mathis. Il souhaite entendre donc Chris Ribé de Georges Freire pour souhaiter un joyeux Noël à nous tous. Un joyeux ouais. Noël à Jérôme aussi. Et des bonnes fêtes. Et des bonnes fêtes. Só tem o presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só

quero os sentimentos revirados. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na sua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo sempre a mesma coisa, falar só por falar, que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois tento esconder-me as verdades. Você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Te perder de vista assim é ruim demais. E faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar os sentimentos revirados. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na sua vida. ia pra escola no autocarro em pé. Tu entravas às 7h53. Os teus olhos verdes não olhavam para mim. Eu sabia bem onde tu moravas. Até sabia o casaco que mais gostavas. E o teu sorriso só não sorria para mim. Fazia tudo para ficar mais perto. Tu nem sabias quem eu era ao certo. É tão mais fácil nos desenhos animados. Então talvez te lembres do inverno de 2003. Eu era o rapaz do gorro de xadrez. Tinhas um encanto que ainda hoje me espanta. Só que hoje é igual. Ainda sou miúdo fora do normal. Que escrevia o teu nome no meu manual. Ainda não te tenho. E se vamos ficar só nós dois? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá. Minha mãe dizia: tu não és normal. Tê-la no top do wi-fi, vê assim tão especial. Tu vais navegando. Deixei ela ao teu lado. Oh, fazia tudo para ficar mais perto. Tu nem sabias quem era o certo. É tão mais fácil nos desenhos animados. Então talvez te lembres do inverno de 2003. Eu era o rapaz do gorro de xadrez. Tinhas um encanto que ainda hoje me espanta. Só que hoje é igual. Ainda sou miúdo fora do normal. Que escrevia o teu nome no meu manual. Ainda não te tenho. E se vamos ficar só nós dois? Eu sei lá, eu sei lá. Os teus traços tão iguais. E eu não sei se irás saber. Que escondi até dos meus pais as aulas que faltam para te ver. Passem estações. O tempo não te traz até mim. Oh, oh, oh. Então talvez te lembres do inverno de 2003. Eu era o rapaz do gorro de xadrez. Tinhas um encanto. Sozinha, além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo o meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse: ninguém usa desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teias de aranha juntou. Põe teu carro aqui dentro, senão vai enferrujar. A garagem é usada, mas teu carro vai gostar. Põe o carro, teira o carro, à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. carro tenho um bonito atrelado que eu uso para vender coco e ganhar mais um trocado. A garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os cocos ficam de fora. A minha vizinha é boa, da garagem vou cuidar. Na porta mato cresceu, dei um jeito de cortar. A bondade da vizinha é coisa de outro mundo. Quando não usa da frente, usa a garagem do fundo. Ponho o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura da mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura da mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando óleo. Que doçura da mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura da mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Apertadinha, que doçura da mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Que haja apertadinha, que doçura da mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Que doçura da mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. So you know, lo envolví, lo mandé con las tres palabras que conoces. Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. C'est là que je cherchais tout à l'heure. Ah, bah je l'ai trouvé. Et oui, nous sommes toujours là, une émission spéciale Noël avec vous, avec plein de belles musiques. Et j'ai des animateurs arc-en-ciel que moi j'adore. Je suis trop fan de nos animateurs. Alors, nous avons Mathis, nouvel arrivant, qui parle super bien le français et quelques lacunes en portugais. Puis nous avons Rui Hensch, un nouvel arrivant aussi, qui ça fait pas longtemps qu'il est là. Il parle super bien le portugais et quelques lacunes en français. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? On mélange. On mélange. Muito obrigada, Rui, de ter passado esta manhã para passar um momento connosco e falar um pouco deste Natal. Pois é, muito bom dia a todos os ouvintes. Passei por aqui, desejar bom Natal a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Desejar também ali ao Matiz umas boas-vindas aqui à Rádio Arc-en-Ciel, a toda a equipe. Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit? Pas beaucoup, mais j'ai entendu mon prénom. Il te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce beau, est-ce vintage, quand tu entends ce nom-là, ça veut dire la bienvenue. Tu vois, et si tu vois bien. Bon Noël, bonne fête. Merci à toi aussi. Ah là, c'est plus facile. Ça, c'est facile. Et bon, e aí, isso. Então, mais logo. Esse Natal. O meu Natal está preparado, as prendas estão compradas, está tudo preparado. O Pai Natal, já enviaste a lista toda ao Pai Natal, então? Já toda, e ele já me enviou o pacote. Ótimo, muito bem. Como é esse Natal? A tradição fica, mantém-se a tradição de Natal? Mantenho, não é que eu vá muito com as batatas cozidas, prefiro antes bacalhau à brás. Ah, temos que passar por lá então. Podes passar. Já tentámos manter sempre o máximo da tradição de Natal, o pinheirinho, o presépio e tudo isso. É, pinheirinho, o presépio não, meus filhos já são grandes, por isso não o faço. Mas tens que manter, porque assim, sabes que quando eles são grandes, justamente precisamos de manter a tradição. Eu sei que quando os nossos começaram a crescer, era igual, pensávamos como tu, agora são grandes. Mas pensa que um dia mais tarde ele tem que fazer o que tu fazes hoje. E eu, quando cheguei à casa do meu filho e vi o presépio inteiro, com todo, como em Portugal e tudo, fiquei, parabéns filho, porque na casa dele conseguiu manter aquela tradição e explicar à namorada, que não conhecia essas tradições, como era bom preparar um presépio. Então para o ano, já sabes. Eu não sei onde é que vou ir ao musgo, mas há tem muito, que ver. Há muito por aí. Et on retrouve une voix de radio. Bon, voilà, c'est dès qu'il va dire bonjour, vous le saurez. Bah bonjour. Bonjour Lionel. Personne n'a reconnu. T'as voulu changer la voix? Ouais. Bonjour Lionel. Bonjour Christine, bonjour Rui, bonjour Mathis. Bonjour Lionel. Aujourd'hui, bonjour chers auditeurs et auditrices. Hein. Tout à fait. Vous me faites parler français. On parle un petit peu français, un petit peu portugais, un petit peu pour Mathis, un petit peu pour Rui. C'est ce que je disais à l'instant. Donc, un parle pas du tout le français et l'autre parle pas du tout le portugais. On est bien, ça arrive. Il parle quand même. On les comprend. Tout à fait. Et donc, en tout cas, ça a l'air très sympathique, hein, l'émission. C'est pour ça que je me suis un peu incrusté. Tout à fait. Donc, on reçoit les gens, on répond au téléphone, on passe leurs messages, on fait passer les gens à l'antenne, même s'ils nous disent non, calme, on essaie de les passer quand même. Oui, c'est toujours agréable d'entendre l'autre côté. D'habitude, ils entendent nos voix et c'est super agréable qu'ils entendent notre voix. C'est aussi une manière d'ouvrir un Radio Arc-en-Ciel à eux. Tout à fait. Surtout dans cette période de Noël. Tout à fait. C'est toujours sympa d'écouter la voix des gens, leurs avis en plus, leurs messages, hein, tout simplement. Tout simplement, les messages, les avis comptent et ce qui nous fait aussi évoluer, parce que ce qu'on dit souvent, ce n'est pas notre radio, mais la vôtre, la radio de la communauté, la radio d'une association et qui appartient à beaucoup de gens, non simplement à ceux qui sont ici, mais à eux aussi de l'autre côté. C'est important qu'ils nous donnent notre avis, parce que ça nous fait, et puis moi, personnellement, la critique nous fait avancer, et au contraire. Surtout quand c'est de la bonne. Tout à fait. Même de la constructive. Moi, ouais, constructive. Ouais, de voilà. La constructive. Rui, vimos então isto. Então está tudo prontinho? Tá. Agora ótimo. Temos também uma novidade. Sei que já se pode falar. Sim, da senhora. Novidade. Diz. No meu programa Mais Vale Pedir vai haver um sorteio de bilhetes. E esse sorteio é um bilhete para uma só pessoa. O sorteio vai ser, a pessoa vai ligar, eu vou passar três pedacinhos de músicas e a pessoa que ligar vai me dizer qual é a resposta, ou seja, quem é o cantor que canta aquela música, quem acertar por bilhete. Tem que haver uma certa cultura musical, então. É. Vai ter que estar sintonizadinho a escutar a rádio para... Foi o Pai Natal que passou no teu programa, passou, foi? Passou. No meu abraço não passou. No meu também não, só passou no teu. É só ligar aqui para a rádio, para o telefone da rádio. Vai fazer cimentos. Ah, e foi ele que organizou, e ele fez o Pai Natal, e ele que fez, o Rui foi ele que pediu para, então, preparar este, como é que eu vou dizer, este sorteio, e na verdade agora é ele de promover e de fazer da melhor maneira com as condições do programa dele. E são bilhetes para quê? Para ir a ver o Pai Natal, não? Não. São bilhetes para ir à sala Montiasson, assistir ao Zé Amar e aos seus músicos e ao DJ Moca, que também está presente. E toda a equipa da Rádio Marcos. Mas nós vamos também trabalhar, ocupadinhos. Mas bom, tem que ser, vai ser uma grande festa, já sabe. Logo à tarde começa então o sorteio. Espero então que esteja atento a todo tipo de música que eu vou passar. E ligue. Vai ser mais música popular? É para eu ir a buscar os. O melhor é estar sintonizado. Vai ser popular, rock? Vai haver tudo um pouco. Muito bem, e como é que eu ia dizer, então um lugar vai ser então ganho esta tarde no programa Mais Vale Pedir, e depois também vocês durante a semana, se o escritório da rádio está aberto, toda a gente pode por cá passar e comprar pode mais, adquirir e comprar mais. Estamos a encher a sala, mas os lugares vão ser limitados. Os lugares são limitados e a pré-venda a meios de janeiro vai-se começar a acabar, porque depois temos que passar então na parte de vender os bilhetes no dia, mas a pré-venda ainda continua e cuidado que a sala só tem uma quantia de pessoas a não passar e só vamos a essa quantia quando tivermos as pessoas certas. E é uma excelente prenda de Natal, ainda está a tempo. Ainda está a tempo. Se vier aqui até ao meio-dia, não é? Meio-dia e 30? E amanhã? E o meio-dia, meio-dia e poucos vão embora, deixo, mas há sempre a possibilidade de deixar uma palavrinha debaixo do pinheirinho e depois vir buscá-los durante a semana. Há sempre uma possibilidade, quando se quer, arranja sempre, não é? É isso mesmo. Claro. Há sempre solução. E também gostaria de dizer que amanhã, ora, esta tarde temos o programa Mais Vale Pedir, logo de seguida temos a Carla que está cá connosco também, e amanhã de manhã Cantar do Galo, logo cedinho. O Galo começa a cantar logo de manhã. A música. Com o senhor António Fortes. Claro, sim senhor. O senhor António Fortes, que há tantos anos me faz este prazer ter esta música boa portuguesa. Onde popular. Pode ouvir folclore, fado e grupos populares. Muito bem, é mesmo o Cantar do Galo. Mas os nossos ouvintes já conhecem, já não vale conhece. A pena. E depois logo de seguida, então o telefone toca. Estará cá presente com vocês também, para passar a boa música de Natal e nem só, numa manhã de Natal. A música que os nossos ouvintes quiserem, é a escolha. É a escolha. Também é pedir, quanto mais pedir, melhor. Quanto mais pedir, melhor. Não, mas eu gosto que as pessoas peçam a música assim, nós não temos que passar a música sem saber, desta não gosto, assim a pessoa liga, bebe e ouve aquilo que gosta. E os nossos ouvintes são um bocadinho tímidos, parece que não gostam de passar a antena. Mas é verdade. Cada vez são mais tímidos. Ou então não têm tempo. Hoje de manhã tive um pedido que eu não conhecia, música que eu não conhecia, o Matisse conhecia e eu não conhecia, sinceramente, e foi pedido logo de manhã, assim, epá, não conheço. Muito bem, fiquei bom. E assim é que é a novidade sempre, porque muitas vezes os nossos ouvintes conhecem músicas que nós não conhecemos, não conhecemos, e é bom ouvir. E o vosso Natal? O meu é trabalhão, porque eu não vou ser pezinhos debaixo da mesa, que sou organizadora. Tenho muito que fazer. Antes lá o marido já está a começar a organizar os filhos. Não, nem só o marido. Toda a gente tem uma função. Ora, temos a especialista do arroz doce, temos a especialista da letria. Que este ano não está cá connosco, mas há de a fazer. Cada qual tem a sua especialidade, tem que descascar as batatas. Tu descascas as batatas. É isso. Não, tens que ajudar. A minha, não me digas. Comer. Olha, sabes que há uma tradição muito antiga que havia na nossa terra, o Rui por acaso faz parte da nossa aldeia, havia uma tradição de pôr as pinhas mansas a assar na noite de Natal. E depois partia-se as pinhas daqui de milho. Não, de pinhão. Pinhão mesmo. De pinheiro manso. Nós íamos lá para baixo para a praia. É, para o lado da praia há muitas. Tinha lá muitos pinheiros mansos, nós íamos lá tirar as pinhas. Para tirar e sabes porquê? Qual é a tradição de deixar a pinha abrir durante a noite de Natal? Não, isso eu não sei. Oh, pai, mais eu sei que metia a lareira para aquecer, que ajudava a ela a abrir. E é verdade, e depois é uma benção que há, abençoa o ano inteiro se deixares aquela pinha aberta. São tradições antigas e depois comeres os pinhões bem quentinhos quando sai a pinha aberta. Mas eu lembro-me que essa pinha, ela, a minha mãe não a queimava. Só se queimava em dia de trovoada. Ela guardava e nós invernizávamos para meter no pinheirinho no ano a seguir. Ou então era queimada na noite de trovoada. Tradições, tradições, não é? Era velhas. Bom que os nossos ouvintes também nos ligassem para contar as tradições deles, nas aldeias deles. Eu, por exemplo, por acaso já comecei a falar ontem disso. Na minha aldeia, a tradição, quando eu ainda era moço, que eu vim para a França com a idade de 14 anos, a tradição da noite de Natal era fazer a fogueira de Natal. Isso é mais ao norte de Portugal? Mais para Beira Alta. E toda a rapaziada, na semana antes de Natal, íamos aos campos e trazíamos aqueles grandes troncos, raízes mesmo, troncos de Natal, e metíamos no largo da aldeia, ao pé da capela e do forro. Muito bem. E essa fogueira durava durante até ao Reis, até às janeiras. E vocês mantinham a fogueira acesa? Sempre acesa. Ei. E à noite, os jovens, bem entendido, estavam ali toda a noite, mas também as pessoas de idade vinham para lá, contavam as anedotas delas e passava-se ali um convívio. E era assim, e à meia-noite não podia faltar ir a beijar o menino Jesus à missa do Galo. À missa do Galo, sim senhora. Nós também na nossa aldeia, por acaso, ainda se faz a missa do Galo, e muitas tradições, como eu estava a dizer. Eu lembro-me de ser miúda, também como tu, morei em Portugal até à idade dos 14 anos, e ia-nos apanhar o musgo, nem que chovesse muito, ia-se buscar o pinheiro à mata. Sim, o presépio era fazer o presépio com o musgo, a buscar o pinheiro à mata. Não se ia comprar em lado nenhum, era o pinheiro, ia-se com a toda a gente tinha. A última vez que eu fui, andava na escola, já tinha 12 anos, e a professora pediu para nós irmos buscar o pinheirinho para a escola. Era. Nós juntámos um rapaz, todos os maiores, e fomos, trouxemos um pinheiro para aí de 15 metros de altura. Só que nós não tínhamos muita. Não, eu até coube. Mas não tínhamos muita força, e ele meio arrasto. E meio. Não, quando chegou lá, ainda bem que era para meter num canto, metade do pinheiro estava careco. Mas isso são histórias que a gente guarda até ao fim da nossa vida, penso. É tradição. Mas íamos ir juntadas, era a tradição, os da quarta classe, e buscar pinheiro. Essa tradição da fogueira está sempre no meu espírito de Natal. E eu é ir com a minha avó à mata buscar o pinheiro, e morávamos com a minha avó, e ia-nos as três irmãs, as três manas com a avózinha, e ia-nos buscar o musgo, levávamos a cesta, buscar o musgo e o pinheiro, e a nossa alegria era por aquela. Arranjar com ela o presépio inteiro, pôr ali toda aquela família toda naquele presépio, enfeitar o pinheiro para recebermos meus pais que estavam cá em França, e tínhamos que pôr tudo ali a cintilar, tudo lindo para quando eles chegassem. Lindas lembranças. Matissa, on raconte de belles histoires. E no teu... O teu presente de Natal, quando era, punhas o sapato na chaminé? Ah, sim, os sapatinhos na frente do presépio. Nós era na chaminé. Era, porque a lareira era ali ao lado, e era o sapatinho, tinha que ser posto ali. E as prendas não eram prendas como hoje? Não. Tudo era demasiado hoje. Hoje era demasiado. Era uma laranja, um chocolate, um rechado. A minha mãe tinha seis prendas para dar, era tudo igual. Ela comprava aqueles carrinhos grandes, eles tinham para aqui mais metros. Sim, tipo isso. E nós caçávamos aquele brinquedo, no dia a seguir era todos andar em cima dele. Durava aqui 8 dias. Está a passar já, não havia presente. Era para o tempo do Natal. Mas é verdade que era um tempo totalmente diferente. Não era um Natal comercial, hoje é mais um Natal comercial. Talvez esquecemos aquele lado de família. Não, nem todos, mas em muitos lados esquece-se o lado família, convívio, e mais presentes, abrir presentes para aqui, presentes para ali. Eu digo sinceramente, tenho uma nora, namorada do meu filho, quando chegou à nossa família, disse-nos: "Je déteste Noël." E eu dei-lhe um ano para ela gostar do Natal. Ela me disse clairement: "Je déteste Noël, je n'aime pas Noël, parce que je ne fête pas Noël." J'ai été mal barré parce que chez nous on fête Noël et on a la magie de Noël, donc on va la créer. Elle dit c'est nul la magie de Noël. J'ai dit écoute, dans un an on verra. Et aujourd'hui, tu rentres chez eux et c'est une vraie maison de Noël parce que, comme elle dit, c'est vrai qu'effectivement, quand tu m'as parlé de magie, je me suis dit, ça sert à rien. Je lui ai dit, c'est à toi de la créer. C'est toi de créer l'odeur, c'est toi de créer les lumières, c'est toi de créer cette magie. Si on la crée pas. Oui, l'odeur du sapin naturel à la maison, c'est. Ah, ben, ça, de toute façon, c'est que ça soit ça. Naturel, le faire les gâteaux maison, de préparer les choses en famille. C'est pas un seul dans la cuisine, c'est que tout le monde y mette la main à la pâte, que tout le monde aide, et c'est cette magie-là qu'on va créer malgré les conflits, malgré les tout ce qu'il peut avoir dans une famille. Ce soir-là, on se retrouve pour parler, pour échanger, pour justement ce moment de partage de cadeaux, et je trouve que c'est très important. Et c'est là que ça s'appelle la magie de Noël. C'est pas un film de Noël à l'américaine, c'est tout simplement nos vies à nous qui deviennent justement cette magie de Noël, un soir de Noël, et que pour tous les soirs continue comme ça. Et on va passer un peu de musique, sinon nos auditeurs ils vont s'ennuyer. Et après, on va parler des desserts. Ah, on a un spécialiste là. J'ai parlé de toi hier en plus. Mathis, que nous prépares-tu? Eh bien, on va continuer avec Michael Carrera. Muy bien. Podem passar mil anos, cada minha memória. Ninguém te vai tirar. Podem vir oceanos, apagar nossa história. Que nada vai Eu sei. ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Sobremesa. As sobremesas de Natal, quais são? Vamos lá. As sobremesas, há sempre uma variedade enorme de sobremesas na mesa. E quanto mais golosos, pior. Eu acho que era melhor não comer a entrada e só para a sobremesa. Eu para mim não há problema nenhum, porque eu sou muito golosa. Eu só gosto de todas, tudo o que é doce. Mathis, se eu te demande à toi, quel serait pour toi le dessert de Noël? Alors, c'est les poudings de mes grands-mères. Ah, ouais, bah, le pudding à la portugaise, alors, au goût d'orange, c'est ça? C'est une mamie, il est vraiment. Les deux mamies savent très bien le faire. Ah, très bien. Et sinon, vraiment, le dessert qui marquerait Noël pour toi, ce serait quoi? Alors là, je suis pas très dessert, je suis plutôt salé. Ah! Mais je dirais. Là-bas, la bûche. La bûche de Noël, oui. C'est la bûche de Noël. En France, c'est la tradition. Mmh. Mais c'est la bûche glacée ou plutôt la bûche crème au beurre, la vraie bûche Bosseron, hein, c'est la crème au beurre. Hein. Ça, c'est bon. Mais moi, je mange plutôt la glace pour faire passer tout le. C'est vrai qu'une bûche glacée, à la fin, ça fait un peu plus léger, quoi. Ça, non, je pense. La bûche glacée, c'est. Ah ça oui, passe voilà. Bien en fin de dessert. Ah, c'est pas mal ça aussi, une petite bûche de Noël aux fruits et tout. Il y a des bonnes bûches de Noël chez nous boulangers qui sont très très bonnes. Moi j'aime bien aussi. Moi, ce qui marchait le mieux, c'était quand même la bûche crème au beurre. Ça. Alors, moi j'aime bien aussi. Celle-là, par contre, est. Tout comme toi, j'ai. Donc, toi, on a Lionel qui a un grand boulanger pâtissier. Tu étais, oui, c'est vrai. Oh, mais on le reste, hein, je pense, parce que j'ai fait mon apprentissage aussi dans une très grande pâtisserie sur Orléans. Et j'avoue sincèrement, quand ils préparaient leur bûche de Noël, alors c'est vrai que il y a très très longtemps. Maintenant, c'est plus les mousses, les trucs. Mais à l'époque, moi, je me souviens, ouais, c'était vraiment la bûche. Et puis alors, les apprentis, il fallait qu'ils sachent faire le trou correctement au dessin le et nœud, tout. Qui est le gros nœud dessus. Que ça ressemble vraiment à la bûche de Noël et c'était un des travaux des apprentis boulangers pâtissiers, ils savaient savoir faire une bûche de Noël correcte aussi bien par le goût que par son apparence et c'était pas évident pour certains hein. Le café Grand Marnier ouais je me rappelle ils ont vendu énormément la bûche avec la crème au beurre et tout et puis je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu l'opportunité de passer Noël au Portugal au tronco de Natal. Ça se fait aussi. Oui, au Portugal. Au Portugal. C'est bien. Car avant, ça n'existait pas. Hein. Avant, ouais, ça n'existait pas. À la mode aussi. Hein. Ouais, ouais. Au tronc de Natal, ça se fâche. Mais effectivement, on reste dans les bonnes gourmandises de Noël. N'est-ce pas? Moi, bon, ramanade, moi, ça me. Ah, moi aussi, j'aime bien. Et au pudding, hein, j'aime bien aussi. Je de ma mamie, c'est le meilleur. Ah, il faut qu'on voit ça avec mamie, alors. Mais effectivement, oui, quand on part sur les desserts de Noël du Portugal, enfin moi je sais que de chez nous, on fait donc eletria sem leite, que é o que se faz em Amarante, para os nossos dois amarantinos. Moi je préfère avec du lait. Avec du lait, c'est pour nous oeufs. Les jeunes. Tout à fait. On fait rouge douce pour ceux qui n'aiment pas eletria. Vers chez nous, c'est plus bailéant et mais rouge douce. Também faz a loteria. Mas o arroz doce fica-me também uma tradição bem minha. Eu sei que temos os nossos primos em Portugal, tem uma prima Isabel que faz um arroz doce sensacional. Mas é aquele arroz doce que quanto mais continuas a mexer a panela, tens que acrescentar. Chegas ao fim, tens uma panela enorme, um panelão enorme de arroz doce. E depois ir ali passar. Ai, limpar a panela é o momento mais importante. E de limpar a panela do vinho. Mas é arroz doce, a loteria, o bolo rei, rabanadas, os filhosos. E o que tu dizes? Bolos de abóbora, os bolos como é que se chama aquilo? Não é cuscurrão, é. Ah, quem sabe desse lado, eu já nem sei o nome dele. Cascureis? Do meu lado não se faz, não conheço bem. Mas há tantas coisas a fazer. E vocês do outro lado que já estão a preparar uma boa receita, antiga, mas boa. Eu sei que, por exemplo, a receita do arroz doce. Eu tinha uma receita muito simples e quando fomos ao Natal a Portugal, a prima deixou uma receita mesmo sensacional. Porque era muito leite, muito. Ela acrescentava, não havia medida, ela tinha uma garrafa de cada um e acrescentava sempre, sempre, sempre. Assim, é impossível nunca mais. Porque para eles tinha que ficar mesmo cremoso e o arroz ao cozer ficava cada vez mais cremoso, mas levava cada vez mais ingredientes. Depois era um bocado de leite, um bocado de água, um bocado de açúcar. Sim, era uma panela enorme. E não podemos esquecer o famoso bolo rei em Portugal. Que temos cá um especialista do bolo rei também. Mas o bolo rei eu gosto muito do. Ora, é assim, eu gosto do bolo rei, mas mais com uma chávena de chá, um bom chá um e café, um café. E acho que é esse momento, por exemplo, no dia a seguir. É nesse momento que eu gosto mais do bolo rei. Oi, porque é mais seco. É um bocadinho mais seco. É um bocadinho porque mais seco. É uma espécie de brioche com fruta. E apesar destas, como é que eu ia dizer, destas guloseimas todas, também há aquela parte de jogos e de brincadeiras na noite de Natal. Eu lembro-me de jogar à piurra. Não é um pielzinho pequenino onde ora nós nem mais. Mas coisas assim. E nós era a piurra, que é um pielzinho pequenino e tens que deixar como é que eu ia dizer, tornar o pião e quando ele cair. Como maintenant les toupies, quoi, pour bah, les jeunes. Comme les toupies, mais tinhas que punhas os pinhões ou as nozes à volta e onde o pinhão que onde a piurra cair apanhavas o que do lado que ela, ou raspa, ou pões, não importa, e tinhas que ficar ali a jogar, mas ficavam horas e horas a jogar a essas brincadeiras da noite de Natal, e ao mesmo tempo era aí que se comiam as guloseiras. Muito bem. Muitas guloseiras. Boas tradições. Boas tradições e que temos que as manter. E os nossos ouvintes que liguem para falar das tradições deles. Ando muito ocupado com os ouvintes. É o 02 38 43 48.

não queria crer. Só ter o casaco, ela não queria saber. Não quero, eu estou indeciso. Eu tenho tudo que eu preciso. A que me falta é juízo. A ver, desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E sem nada por ela, o meu desejo venceu. Com lágrima a correr, eu estava a ver. Desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E sem nada por ela, o meu desejo venceu. Agora não estou indeciso. Ela é tudo o que eu preciso. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. Eh oui, on chante Noël. Et on continue dans nos traditions. Quelles sont nos traditions de Noël? Le manger. Les plats. Alors, les plats. Moi, j'aime bien, c'est la tradition à Matisse. C'est, je vais proposer ça. Ben oui, elle est bien. Alors raconte-nous. Nous, notre grand-père, comme tous les Portugais, je pense, aime bien la morue, la patate et les choux. Tout à fait. Mais nous, les enfants, c'est moyen. C'est chpignes, guacalame. Alors, mon père a trouvé une solution pour qu'il lasse sa part de morue. Sinon, il n'est pas content, monsieur. Eh ben oui, c'est sûr. Pas de cadeau. Il écrase la patate, il mélange avec la morue et il l'entoure du chou. Du coup, il fait des... Des rouleaux de printemps. Des rouleaux de printemps, la morue. Et il les passe au four, non ou... Il les fait un peu poêler, je crois. Poêler. Oh là là là. Bon, il va falloir qu'on revisite ça. Hein. Monsieur Papa, il va falloir qu'il nous explique ça. Et franchement, c'est bon. J'apprécie la morue. Il faut qu'il t'appelle pour nous donner la recette à nos auditeurs. Donne-moi la différence entre la morue. Ce qu'on appelle la poche de bacalhau, les deux patates, le petit morceau de chou, entre le tout écrasé. C'est la même chose. Plus de boulot. Mais ça attire plus le rouleau de printemps. D'accord. C'est pas mal. C'est une bonne astuce. Et on continue effectivement ce qu'on disait. Donc on est passé des cadeaux, on est passé au dessert. Et quelles sont les traditions? Le plat. Le 24 au soir, nous, c'est la morue. Nous aussi, c'est la morue. Sauf que, voilà, on a nos petits jeunes qui aiment moins. Donc on essaie toujours de faire quelque chose à côté. Mais on garde. Nous, on garde la tradition. Remarque, quand on arrive au plat de morue, on n'a plus faim. Ouais. On a plus faim. Mais elle a un goût différent. Oui, c'est... Justement, j'ai une question à mon mari, je sais qu'il est en train de m'écouter. On lance bacalhau, je t'avais une mouillade. Remarque, il faut au moins 3-4 jours. Il faut 3-4 jours. Je m'en suis pas occupé. Ce n'est pas ma fonction. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils s'achètent tout de. Oh tout non, des... c'est pas pareil. Non. Bon, bacalhau, va une mouillade, une vaillantine. C'est meilleur. En tout cas, oui, c'est le plat. La plupart des au Portugal, pratiquement du nord au sud, c'est la morue. Après, il y a d'autres qui ont au povo, au Pérou. Agora tem muitas outras tradições que vieram mais novas, não é? Mas há muita gente também que faz o peru de Natal, que ficam igual na parte das batatas, do bacalhau, mas também o polvo. O polvo vem o muito... O polvo também é tradição. A beira-mar mais... Eu sou da beira-mar, mas é o bacalhau. O bacalhau é que sai mais vezes. E quem está ali do outro lado a ouvirmos qual é a vossa tradição? É que ficam também no bacalhau, no polvo, no peru? E outro dia a roupa velha. Ah, roupa velha. Isso é o que os mais jovens não gostam, mas eu gosto muito. Mas eu não é no outro dia. Eu gosto dela no dia 26, quando se arruma tudo e que aquele cheirinho outra vez, novamente, a roupa velha bem feita. A roupa velha uma é o quê? Roupa velha bem feita. A batata, o bacalhau e a couve. Aquecido novamente. Muitas pessoas são olhos de couve em vez da tronchuda. É isso mesmo. E nós temos uma pessoa que sabe muito bem fazer, a Dona Alzira. Vai ser a função da mamã. É ela que se ocupa bem e por acaso sabe bem fazer com aqueles bocadinhos de cebola e alho e um bom azeite. Um estrugido e depois com o alho, azeite e vinagre, muito vinagre. É isso. E depois, muito vinagre, se tiver muito fica azedo, não é bom. mas tem que cheirar a vinagre assim. Tem que cheirar, sim, senhora. Eu também gosto muito, mas mais no 26, quando se anda a arrumar aquilo tudo, porque em geral é um bocadinho de férias, e no dia em que se arruma, é bom saber e provar aquela, vir novamente aos gostos do que se comeu na noite de Natal. Porque agora já se coze o bacalhau a mais, as couves e as batatas, mas para em fazer. Primeiro era o que sobrava. Era a roupa velha. E eu lembro-me de ser miúda, não se falava em passagem de ano, eu acho que também vais pensar a mesma coisa que eu. Como é que se chamava? Era o Natal grande e o Natal pequeno, não era? Exato. Era assim que se chamava. Ora, nem há muito tempo estávamos a falar com as minhas irmãs e falámos disso. Não havia aquela coisa de dizer é o novo ano, passagem de ano. Era o Natal grande, que era no dia 24, e era o Natal pequeno. Depois tínhamos aquele Natal mais pequenino, que era uma festa mais pequena, e não era tão também importante. Nós tínhamos, era as janeiras, também era. Foi uma coisa que me ficou muito nas memórias da minha infância, as janeiras. Nós também, mas era o grupo folclórico da aldeia que eram eles que iam cantar, depois arranjar vários grupos e andavam por nós, as janeiras, a rapaziada ia a pedir e davam chouriças, e depois iam assar para a fogueira. Ah, iam para a fogueira para que a fogueira. Continuava. Exato. Ótimo. E sabes se ainda se continua? Há aldeias que ainda continuam, mas isso já se perdeu muito, infelizmente, essas tradições. São tradições que não se mantêm, não se sabe porque manter. As aldeias em Portugal, a maioria estão a morrer. Porque já não há tanta gente, estas mocidade mais nova que emigra e tudo, já não fazem aquelas tradições, não é? Muito bem, foi um imenso prazer estar aqui no vosso programa para falar das nossas tradições. Das nossas tradições, sim, senhora. On laisse une petite musique et on reviendra vous dire au revoir tranquillement. A tout de suite. Sinto-me sexy, contigo sinto-me sexy. vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. E bem, será o toque dos Capa Negra que nos vamos despedir. Merci, merci Matisse. Merci, merci, merci, merci. J'ai pas mis le bon micro, si ça y est. De rien. J'avais pas mis le bon. Merci Matisse pour ce moment. Ça y est, tu es libre, tu es formé et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir tous ces moments qu'on a fait passer ensemble. Merci à toi. Très bon moment. Tu passeras le bonjour à Lola et mercredi j'essaierai de vous écouter ou passer vous voir. Je sais pas ce que j'ai de prévu. Enfin, j'ai du monde à la maison, mais normalement je vais pouvoir me libérer un petit peu et de ne serait-ce que vous faire un petit coucou. Et n'hésitez pas, on est toujours là pour vous aider au cas où. Merci beaucoup à vous et on se retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, Matisse. Et bonne fête à tout le monde. Également, merci. Sinon, ah, pardon, je t'avais enlevé. Non, mais c'est la jeunesse qui arrive à Radio Arc-en-Ciel et c'est super. C'est très important, effectivement, que vous soyez là à nos côtés. Et voilà, la relève, pour nous, c'est très important que vous soyez aussi là pour nous et de nous aider aussi dans nos événements. Merci. De rien. Bonne fête. Et passe un bon Noël. T'as été sage toute l'année? Apparemment, ça, c'est très sage. Apparemment très sage. C'est lui qui le dit. Mais c'est lui. Hein. Mais il ne faut pas appeler maman. Hein. Non, c'est mieux. De... En tout cas, merci beaucoup Matisse. Merci à très bientôt. À très bientôt. Et bonne fête. Bon Noël. Lionel, merci beaucoup. Merci de m'avoir ouvert le micro. C'était super sympa de parler de nos petits... Finalement, on a à peu près les mêmes souvenirs d'enfance qui sont magnifiques. Oui, parce que moi, je suis arrivé, j'avais 14 ans, donc bah, j'ai pareil. Quand même les souvenirs d'enfance, ils sont au Portugal. Hein, c'est ça. Les odeurs, parce que on faisait encore le manger dans un espagnol de fer à l'oreille. C'était Javier Fougan, mais faisait ça à l'oreille, donc ça avait un autre goût, hein. C'était complètement différent. L'odeur, la fumée, enfin c'est... Un Noël différent, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des moments... Un moment des voilà, la vie a évolué, c'est ce que souvent nos jeunes nous disent. Oui, nos souvenirs restent et sont importants, mais aussi comment dire, il est important de pouvoir leur raconter, pouvoir leur dire, et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de transmettre envers les enfants. Et comme on dit tout le temps, cette magie de Noël, c'est ce que nous on a vécu, c'est ce que nos parents nous ont perpétué. Et puis, aussi. L'enfance, on l'emmène jusqu'au bout de notre vie parce que. Ah, tout à fait. Il y a des odeurs, il y a le manger. Des fois, une simple soupe que ma grand-mère a fait, ma mère, elle la faisait plus pareil. Et puis, ma femme, elle la fait plus pareil non plus. Donc, il y a ce goût-là qui t'emmène des souvenirs. Tout à fait, et des comment dire, des moments, je sais pas. Et c'est vrai que c'était le village, c'était des moments voilà, mais talvez mais antigos, mas momentos bons, momentos de brincadeira, de jovens. Talvez não tínhamos aquela... On avait pratiquement rien, mais on avait à manger et à boire. Mais qu'est-ce qu'on était heureux. Eh oui. On avait une liberté. Moi, je dis que notre jeunesse, on avait une liberté énorme. Nous, maintenant, nos petits-enfants, ils ont pas de liberté. Ils peuvent plus aller jouer dans la rue. Ils peuvent plus aller de l'école à la maison tout seul. Ils peuvent plus. Il y a plus de liberté. Ah non, non, non. Enfin, voilà, nous, temps, c'était, on partait à travers champs. C'était super. Alors, il y avait une liberté. Enfin, moi, j'avoue sincèrement qu'il y a des choses qui m'agaçaient quand même, parce que comme tout le monde nous connaissait dans le village, je sais pas, tu allais au caté ou à l'école, la famille, tout le monde, papa, maman, la grand-mère, tout le monde savait que c'était telle heure à telle heure. Mais tu vous décidais d'aller jouer avec les autres. Ah bah c'était foutu. Ah bah voilà, hein, t'avais la mamie du coin qui t'avait vu, et puis Cabanel qui venait raconter, c'était dans le bazar là. Parce que souvent, à quelle heure acabou a catequese, acabou as três, são cinco, por onde passaste? Ah bah c'était aussi, mais bon, il y avait une liberté que tu pouvais aller jouer dans la rue, fait, tu pouvais aller, ah, tu te retrouvais dans l'arche de l'église et puis on jouait au cache-cache, on jouait à plein de choses. Au matin. En tout cas, plein de souvenirs, plein de bonnes choses. C'est ce qu'on souhaite à nos auditeurs. Hein. Tout à fait, une belle nuit de Noël, un santo et feliz Natal. Estamos cá novamente amanhã de manhã. Amanhã de manhã estaremos. No teu programa, eu vou fugir um bocadinho, vir cá, prometi vir de cá passar um momento no teu programa. Venho cá num instante e depois tenho que ir, porque sou, como é que eu ia dizer, sou dona de casa. Sou dona de casa. E desta vez, e com todo o prazer que recebo toda a minha família em nossa casa, e na verdade tenho que estar presente. Para mim, um prazer também de saber que continuas o teu programa e que podes assim fazer esse programa no dia 24 pela manhã e preparar também a noite de Natal para todos, para aqueles que infelizmente Natal não será a festa, porque Natal não é a alegria, um pensamento muito especial. Oi, porque infelizmente há pessoas que vão passar Natal sozinhos. E para esses muita coragem. Claro que sim, tudo bom para vocês, aqueles que também estão na tristeza de ter perdido alguém próximo, também é triste saber que no dia de Natal há aquela pessoa falta que está ausente. Aquela cadeira, aquele prato, aquele, é verdade, aquela pessoa. E na verdade pensámos muito forte neles e era o que eu dizia ainda ontem, falava com a minha mãe e apesar de também faz parte que o meu papá vai faltar muito naquela noite, mas o melhor que temos é poder contar momentos bons com eles e nunca os esquecer. É isso, a prenda de Natal. É o principal. Podemos fazer. E há famílias que metem um prato sempre a mais. Não sei se nós não é tradição. Não, isso. Nós não, também não. Não. Mas sei que há famílias que metem sempre um prato a mais na mesa para as pessoas que não estão ausentes. Ou caso chegue alguém. Claro. Bata alguém à porta. Fazia-se antes de deixar. Là, je te ferai sincèrement, c'est quelqu'un qui sonne à la porte ou le livreur ou n'importe, il n'aura pas son assiette. Hein. Bon, allez, il n'y avait on pas va de livreur dans le temps. Non, il n'y avait pas de livreur. En tout cas, on vous souhaite que vous passiez des bonnes fêtes. Des bonnes fêtes de Noël, tout plein de bonheur et tout plein de santé. C'est tout ce qu'on souhaite pour vous tous et plein de bonnes choses pour notre belle radio. Que Radio Arc-en-Ciel ait aussi ses beaux cadeaux parce qu'elle le mérite. C'est une très belle radio, c'est une très belle association et c'est tout ce qu'on souhaite à cette magnifique association. C'est tout plein d'animateurs, tout plein de musique, tout plein d'événements et c'est le cadeau de Noël qu'on va laisser à Radio Arc-en-Ciel ce soir, pour aujourd'hui. Merci à toi Lionel, merci à tous les autres auditeurs. Un gros bisou, un beijo de Natal, un santo Natal para vocês todos. Tchauzinho, até sábado, que estarei novamente com vocês. Tchau! sei se é verdade ou mentira, mas quero saber. Tens que confessar tudo aquilo que tens escondido, ou se tens outro caminho, se me queres ver sofrer. Tarde demais. Eu não entendo a razão de todo este tempo e de tanto sofrimento que passei a chorar. Jura, jura que não me enganaste, jura que não me trocaste, que nada vai mudar entre nós. Vai noite fora e vai sorrir.